Olá, aqui é Gustavo Badi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar entrando na sua casa, pelas ondas da rádio Mãe de Deus e também pela internet, no site da rádio. É uma alegria muito grande poder estar lhes falando das características, uma pequena lista a respeito das características do homem segundo o plano de Deus. Eu tenho falado nos últimos podcasts sobre o fato do homem ser um líder espiritual, a necessidade que esse homem precisa de assumir as suas responsabilidades. É importante que esse homem se conheça e ajude o seu próximo. Há também, meus irmãos, muitas outras necessidades desse homem, que esse homem busque se relacionar com homens que também busquem a santidade. E eu falei no último podcast sobre a necessidade deste homem lutar as batalhas e ter pessoas ao seu lado que lhe auxiliem em oração. Uma das batalhas mais difíceis para os homens nos dias de hoje é a batalha, o que eu costumo dizer, a batalha por uma sexualidade santa. Homens solteiros e homens casados vivem com muita dificuldade uma vida casta, porque nós vivemos hoje numa sociedade hipersexualizada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não basta o homem lutar interiormente. Ele não pode se expor a riscos, a perigos tão comuns. Ele não pode, às vezes, olhar fixamente para uma outra pessoa, para uma mulher, quando essa mulher está mal vestida, quando ela já não tem o senso de decoro e os seus olhos podem o levar a pecar, os seus desejos, a sua promiscuidade, a sua concupiscência pode levar ao pecado. Dentro dessas coisas externas, especialmente para os homens solteiros e também para os casados, há a necessidade de resguardar os nossos olhos e o nosso coração, colocá-los a quem lhes deve, aos solteiros diante de Deus, aos casados, diante de Deus e junto à sua esposa. Devemos ter sim o compromisso e almejar vencer as tentações, buscar lutar essa batalha e vencê-la. Não podemos nos conformar ao mundo onde todos os homens deixam com que os seus desejos saiam ao léu. Não. Busque lutar. Busque vencer, não se deixe vencer pelas suas tentações. Busque conhecer a Deus, busque se autoconhecer, saber aonde você foi ferido, aonde você foi maculado. Busque analisar a sua própria vida, com a ajuda da sua família, da sua esposa, de um bom mentor, de um bom diretor espiritual, para que você possa sarar as suas feridas. Vejam, hoje cerca de 85% dos homens, ou mais até, têm acesso à pornografia nos seus telefones, nos seus computadores. Nunca foi tão fácil ao homem pecar. E muitos desses homens que sucumbem à pornografia também sucumbem ao pecado da masturbação. São chagas que vão crescendo no corpo do homem, na alma do homem, na psique humana, que precisam ser vencidas e este homem precisa ser moldado para que ele possa servir a Deus. Precisamos vencer esses pecados. E aqui vai uma palavra especial aos casados. Abra o seu coração para sua esposa. Esposa, ame o seu marido e cuide dele também nesta área. Ele precisa muito de você. Deus colocou no coração do seu marido o desejo pela sua esposa. E muitas vezes esse desejo é muito mais físico do que emocional. As esposas devem buscar compreender as necessidades dos seus maridos nesse particular, cuidá-los, amá-los. E ambos devem viver o amor conjugal na alegria do Senhor, sem medo, sem entraves, mas viver uma vida santa. Ajude o seu marido a ter uma vida sexual santa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai fazer com ele o que os filmes pornôs mostram por aí. Quando você está com seu marido, no seu quarto, você está ali vivendo um ato conjugal planejado por Deus, desejado por Deus, para você e o seu marido, para você e a sua esposa. E ali deve ser um momento de alegria no Senhor, onde os seus corpos, juntos, glorificam a Deus. Eu gosto muito da figura que diz que nesses momentos o céu para, os anjos escutam você fazer sacramento junto com seu marido. Por favor, meus irmãos, busquemos viver uma sexualidade santa. Coloquemos essa área da nossa vida diante de Deus, sem vergonha, sem medo. Não podemos deixar que esta ferida nos derrube, que essas marcas se tornem para nós nossas obsessões. Busque viver uma sexualidade santa. Em nome de Jesus. Amém.